Brisado, azul 4107. Azul 4107, completa a aproximação, Sônia Torres no 895. 895, tchau, 4107, boa noite. Boa. Tipo 5329, boa noite, autorizado, chegada bom, fidência para 4000, país quando o ideal de descida, QNH 1903. Pouso 10, vento 030, grau 03 mais. Sente, livre, pouso 10, 4107. No 30, bom dia, autorizado chegada Mari, VoIPAP da presente, desça para 2000 pés, sem restrições, QNH 1903, azul 9130, autorizado LS XR da pista no 0, reporta estabilizado. Cinco, cinco, cinco, meia. Boa, bom dia. Autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, QNH 1903. 0-1-3, desce ao 050, 5-5-6-3. Seu solo 58, libera a direita, solinho 209. 209, boa noite, 4107. Solo, Salvador, azul, 4107, Bruno Fox. Alfa Kilo, parte 3, posição 07, 4107. Alfa Kilo, 07, confirmado, 4107. Afirmativo, Alfa Kilo, posição 07 do parte 3. Parte 3, 77, 4107. parecido ao 354, 329, perdão. Gente. IP5556, desça para 3.000 pés, sem restrições, QNH 1903. Sem restrições para 3.000 pés, 1903, curso do meia. Tap 18, na final, visual com a pista azul, 9130. 9130, Sené Torre, 9895. 1895, bom dia, bom trabalho. Bom dia, igualmente. 35556, desce para 2000 pés, QNH 1093, Itália de LS, reporte estabilizado. Para 2000, Fono 013, está autorizado o LS, o 5556 vai reportar estabilizado. Gente, cheque o trem, 9130, guardando, está livre, vento 040, grau 029. Gente, aguardando o trem de pouso, aguardando pista livre, azul 9130. Ok. Atingindo 4000 com referências do 5329. Trip 5329, desça até 3000 pés, QNH 1903. Apenas para informação, vai seguir tráfego da companhia. Agora nossa posição de 11 horas, 8 milhas e meia, rumo nordeste, é um eco 990. Passando 4000 pés, eu descida 2000 pés. Trip 5329. Tá visual, 5329. Autorizado, tem condições de seguir como número 2, mantendo a separação ao TRIP 5329. TRIP 5329, para interceptar a curva esquerda na Bruna 70, reporta estabilizada, aguardando descida para 2000 pés. Aqui esquerda 170, reportará estabilizada 5329. Qual foi indicada? Estou mantendo 170, agora reduzindo devido ao tráfego. Ah, gente, então está autorizado, se possível, caso negativo intercepte na Pruna 70 mesmo, autorizado recebe na Pruna de Duna. Ok, voa Duna então, com 170 nós, o 5329. Gente, desce agora 2000 pés, reporte estabilizado, trip 5329. Ok, 2000, reportaria estabilizado, 5329. 520.4. Nossa, é possível. 5203 de Salvador Aracaju, via rota do plano de voo, o nível 190, saída Pucajama, após direto para Aracaju, o código 5116, controle 1208. Para Aracaju, decola na pista 190, perfil da Puca, transição Jambo, direto para Aracaju, após. 5196 no transponde, 1208 ao controle, está 3520. Correto, chama pronto, confirmando o portão. Uma boa, trip 5556, afastado 6 milhas para a cabeceira 10. 5556 aguardando informação de pista livre, vento 030 graus 029. Guardando pista livre, 5556. Copiou, está 3520, solo. Afirmativo. No 03. Reporta pushback. Mas que autorizado. Confirmo, já está autorizado o pushback? Está tá pronto o pushback? 520 está pronto? Afirmativo. Está livre no 03. Autorizado, reporta para o. Tá, está 3520. Vera direita, Solino 209. Direita 219, bom dia, bom trabalho. 5556 da Trip, livre posto, piscina 0, vento 030, grau 039. Livre posto 5556. Cheque o trem, 5556. Checado, baixar travado. Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, posição 10 do Pat 3, 9130. 5556, vento 030, grau 039. Livre pouso 5556. Seu solo 14, libera a direita, solo em 121, décimo 9. Pela direita, 219, obrigado. Salvador, é o 556 da 3. Alfa Juliette para o 08. Alfa Juliette para o 08. 329, livre pouso, piscina 0, vento 0, 50 graus, 03, banho. Livre pouso, TRIP 5329. Nono. Uno 173, prepara a DL da morte para a guarda cópia. Guarda cópia. Opa. Para o táxi, está 3520, estamos com 70 passageiros, 5 horas de autonomia, alternando Recife. No 70 ou 170? Vai, a primeira, senhor, 70. Autorizado o táxi até o ponto de espera, em Alfa, no ponto de espera, torre 198, décimo 95, ajuste no 0, no 3. Tive táxi, ponto de espera 18, 954, retorno 3. 9, já livrou seu solo 17, Alfa Kilo, posição 08 do Pat 3. Alfa Kilo, posição 08, Pat 3, 53, 29. para Salvador, até 3520, retornando, agora fala para o Ponte Fera. Livre, alinhar e decorar, da 190, 0040, grau 032. Sim, decora no 0, 3520. Autorizado Salvador Guarulhos, via rota do plano de voo, bloco APESO 10, bridge APESO 1, meio restante conforme, nível 360, saída da EL, Leda Motiva, decolada 10 direita após, código 5124, controle 1208. Salvador Guarulhos, bloco APESO 10, bridge APESO 1, meio conforme. Já 360, Leo, Leda Motiva. Recolando 10, com a primeira perda direita, pode ser falar, funciona. 124, com 2 instaladores, 120, com 1, volto, não vai ser. Correto, chama pronto, portão 1 no 1. Agora pronto, pronto, vai ser. Vou informar isso pra ela. Obrigado. Polinho 1208. 208, patrulha 3520. Controle Salvador, até 3520, boa noite. Até 3520, boa noite, contato radar, se prepara de ver 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, 3520. Glasker Hotel Kilo, aciona identificação. Tango Glasker Hotel Kilo, contato radar, 61 milhas cidade do VR de Salvador. Mantenha o nível 130 e chame quando pronto para descida. Voe para a posição ITAP para interceptar a chegada a Mari, QNH 1-0-3. 9973, gate 9 para posicionamento. O 1173, desvia sonar, pushback coordenando com o solo freiro, chame táxi. Ele chama táxi para 1173. Sony Recife, 12545, alternando a 3365. 3545, alternando a 3365, Recife, 3520. Confirmando 185 a bordo. Afirmo. Autorizado o táxi vindo de Alfa, quando posso esperar a turma 1-8-95, ajuste 1013. De Alfa, posso esperar a turma 1-8-0-1-3, ajuste 1-9-3. Acho que eu notei aqui após ETAP desse para 2000, QNH1903, estágio VLS, rei da pista no zero, reporta estabilizado. Passar a estabilidade. Aliar e decolar, piscina 0, vento 040, 0 graus, 03 nós, para gol 1173. Autorizado a gente falar com 0, decolados 33, controle 1208. 208, 1973. Controle de Salvador, bom dia, gol 1973, Manoel, meio quente, subida. Gol 1973, bom dia, contato radar, botar o nível 360, vou e letra. 360, letra, 1973. Localizador, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, Sônia Torre, no 895. 895. Torre, Oscar Hotel Kilo, sinal da 10. Oscar Hotel Kilo, continue a aproximação. Cheque o trem, vento 030 graus, 039. Certo, vai checar o trem. O Oscar Hotel Kilo. Confirmando o pátio aqui destino, Oscar Hotel Kilo. Pátio 5. Ciente, grato. Tranquilo, é a porta embaixo travada. Ação travou, o Oscar Hotel Kilo. Gente, livre pouso, pistão 0, vento 040 graus 03 mais. Loja chama 093, Oscar Hotel Kilo. Kilo, livre pouso no 0. No 73, chame Recife no 251, alterna no 3325. pessoal do Alce. 4-1, libera a direita, chama só em 1-2-1 decimal margem. Direita, 1-2-1-9, para até o quilo. Salvador, está passando o Oscar até o quilo. Oscar até o quilo, autorizado Alfa, Juliette, contorno Swingers, o pátio principal, ingressa na Lima, Mike, Quebec, autorizado cruzamento da pistola 7 até o pátio da Baeté, ao estacionar a frequência livre. Alfa, Juliette, vai cruzar o pátio, Lima, Mike, Quebec, autorizado cruzamento. Librando na Papá, ao estacionar, frequência livre, eu acho que é o quilo, boa. Já está liberado o cruzamento da pista, ao estacionar a frequência livre, Oscar, até o quilo. Oscar, até o quilo.